2971. Salvador, o Gol no 333, boa tarde, decolado, lenda da El. Gol no 333, contato radar, subiu montanha, 360, saída da El. 360, saída da El, Gol 333. Juliette, Quebec, Kilo, em coordenação com o tráfego local, reporte homens fora. Olha, boa tarde, é Papatango, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, mantém-se contato radar, saída lotar, submantenha 1110. Contato radar na saída lotar, sobe bater 110, valeu, Quilo Bravo. Gol no 600, pushback e acionamento autorizado, chame táxi. Acionado pushback, chama táxi, gol no 600. Oceania 6315, autorizado, puxe acionamento, chame para o táxi. Autorizado puxe acionamento, vai reportar para o táxi 6315. Marinha 5039, seguinte, reporte parque de Pituaçu. Reportará a parte de Pituaçu. Same position and way. I have aircraft across. I have aircraft crossing the field. Roger, stand by. Marinha 5051, sim. Mantenha-se em condições visuais. Ajuste em Salvador 9091. Reporte para Alda Barra. Quilo Quebec, Quilo, mantenha. Mantenha escuta. Quilo Quebec, Quilo, autorizado descida, informo que tem um tráfego no setor oeste, mantendo 1.000 pés no, na proa do farol da barra. Quebec Kilo, informo que Juliette, Quebec Kilo, informo que tem um tráfego no corredor Caixa Prego, mantendo 1.000 pés na proa do farol da barra. Quilo Zulu, mantém velocidade, livre pouso 997, usando de 100 graus com 969. Está livre pouso 997, esse Kilo Zulu, bateu pra você. Padrão Salvador, Marinha 5039, 6 milhas fora. Marinha 5039, chame torre na frequência 118, decimal 95. Torre 118, 9 graus, bom dia. 100 degrees, 16 knots. Pressure, take off down 3283. Salvador, Marinha 5039, 4 minutos fora, instruções. Marinha 5039, confirma suas intenções de pouso, direto pátio militar ou pouso na cabeceira 10? Direto no pátio militar. Gente, reporta quando no farol de Itapuã, por gentileza. 5039, reportará no farol de Itapuã, grato. Gente, 6315 da Oceanair, siga a aeronave da Gol, via pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, a torre, boa viagem. No Gol, pátio Ponte Vera, torre 118, 95 graus, boa tarde, 1924, chame centro Recife na frequência 126, decimal 85. 1685, 924. O pátio principal e o pátio 3, ok? Ok. Reporte parque de Pituaçu. Autoridade Backtrack, reporte livrando ao nosso teste. Airborne at 35, contact approach 119.8. 119.8, have a nice day, 3283. Thank you. Auto departure, good afternoon, 3283 airborne. 3283, radar contact, Puka departure, classified level 190. Puka 190, 3283. Cruzamento do eixo da 1735, vai reportar por gentileza no através sul aqui da torre de desacompanhamento. Na retaguarda, aguarde só um instantinho para iniciar o push e acionamento 6142. Estamos na escuta, obrigado. Nada. Request flight level 150. 3283, climb flight level 150. 150, 3283. 39, tenho contato visual, da presente agora para sangue direto parte militar, o vento é de 090 graus com 169. Existe sobrevoo sobre a aeronave, está autorizado o cruzamento da 1028. 039, prossegue direto parte militar. 060. Amari, desce pra 060, 6326. Né, 6326, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo pra 230, né, 6326. Gol no 648, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. 3000 vai reportar estabilizado, 648. Salvador, o gol 1333? 1333, chame o centro Recife na frequência 125, decimal 1. 21, boa tarde. Gente, isso aqui eu vou até a próxima. Marinha 5051, ciente, mantenha-se em condições visuais, o nome ao pé é pós-parque de Pitócio. Marinha 5051, desça para 500 pés, ajuste 10111. Força aérea 2733, retoração para final do procedimento, curva direita, proa 050, reposto estabilizado. Linha 5039, reporte quando no solo controlado. 5039, solo controlado. Aos 39, vem em frequência. 5039, grátis. 2 Salvador, Xané 63, 15.0, dá 1 0, tá pronto. 6315, Alima, tem pista 10. Alima, tem da 10, Xané 63. Airbus, dá o Xané. Quem é que vai seguir o Airbus, ó? 490, no ponto de espera 295, 590. Marinha 5051, tráfego 11 horas, 6 milhas, mantendo 500 pés no corredor Axé, Bravo 06. Pronto para o táxi, o Xaner 614252 a bordo. 3 horas e 30, alterna Natal. 198, boa, aumenta a minha. Livre táxi 295, ponto espera, 6142. 600, contato radar, se me mantenha 370, saída PUC. 370 na PUC, aumenta a linha. Né, 6142, livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 197 nós. Autorizado decolagem da 10, 1 0. Confirmando 63 no nosso. Firma 63 no nosso. Estabilizando o Gol 648. Gol no 648, complete final do procedimento, já me torne na frequência 118.95. 1895, até já. Marinha 5050, já me torne na frequência 118.95. Quero chamar a torre 118.95. 48. Gol no 648, continue a aproximação, reporte marcador externo baixado para nós. Já está baixado e travado 2 milhas externas. Marinha 5050, graças a um bom final de semana, 3115. Marinha 5050, na escuta. Marinha 5050, através do farol de Itapuã, instruções. Gente, Marinha 5050, conhece o aeródromo? Marinha 5050, afirma. Gente, o senhor vai manter a linha do litoral, cruzar o eixo da 1735 e manter no través sul da torre, aguardando para prosseguir para o pátio militar, ok? Tem uma aeronave da Gol para pouso na pista 10. 5-0, afirmo, chefe. Obrigado. Gol no 648, check trem, tem livre pouso na 10. O vento é de 100 graus com 15 nós. Para informação, eu tenho um helicóptero da Marinha do Brasil, direita, mantendo espera no setor, aguardando para prosseguir. Positivo, já baixou e checou, entendeu, livre pouso, pista 10. 909-6326. Marinha 5050, tem contato visual com o tráfego na Gol na final da 10? Marinha 50, afirma. Ciente, o senhor vai manter posição aguardando o pouso do mesmo, ok? Para prosseguir direto para a pátio militar. 50, ciente. Peço, ajuste no 091. 3000 com no 091, 3326. Chané 6142, após o pouso da Gol, a linha E mantém pista 1-0. E mantém pista 1-0 após o pouso, 6142. Linha 5050, vai prosseguir direto para a parte militar, vento de 100 graus com 179. Reporte quando no solo controlado. Aí, a linha 5050 reportará no solo controlado. Marinha 5051, chame torre na frequência 1118.95. Torre Salvador, Marinha 5051, através do espaço de Boa Sul e informações. Qual foi, por gentileza, a nave que chamou a torre? Marinha 5051. Marinha 5051, vai prosseguir. Reporta quando no farol de Itapuã, por gentileza. Reportará para o Itapuã, por conta. Chama ingresso da Juliette. Alfa, chama ele para ingresso da Juliette, vou no B42. Bravo Ciente, plano de voo modificado aos 1647, submantenha 1115. Chané 6326, para final do procedimento, curva direita, proa 080, é posto estabilizado. Desça para 2000 pés, permaneça o ajuste. 080, 2000, liberado no procedimento 6325. Voo no 600, chame centro Recife na frequência 126.85. Ok, 0.1. O precede 11 milha que passa a posição Tuna é um Caravan 208. Marinha 5050, reporte campo controlado. Marinha 5050, controlado. Aos 48, em frequência, até a próxima. 118.95. Torre 1-9-5-9-5, do C3-3, boa tarde. Do Praia do Forte, visual pistando 7, confirme 500 pressure. Gente, só um minuto para cópia, subida forte, aguarde cópia. Juliette, agora 648. Bono 648, autorizado ingresso, portão 04. 04 é o portão, vou no 648. Alinhar e manter pistão 0 aguardando para decolagem imediata, ok? Sim, vai alinhar e manter pistão 0. O Chané 6142 decolou agora aos 48, controle 12, 119, decimal 8. 098, 6142. Para Sierra Juliette, November Yankee, 500 pés direto, decola da pistão no 7, primeira curva à esquerda. No corredor forte, controle 119.8, transponder 0117, Lima Mike Foxtrot. 6142, contato radar, submantenha 350, sai da PUC. PUC, ascensão 350, 6142. Aeronaves em aproximação, o senhor vai mantendo o setor sul e espera aguardando para prosseguir. Está autorizado o cruzamento do eixo da 1735. 5051, mantendo em espera. 35490, livre decolagem da 10, do vento é de 080 graus, com 15 nós. 35450, Salvador, Oceira 2733, passou marcador do 35. Oceira 2733, continua a aproximação, aguardando pista livre. Pista livre, 2733. Ané 6326, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 2, 9, 5, se referindo com o eixo da pista 1028, confirme aí, PLB. Fazer um bordo para acionamento táxi e decolagem no pátio da Bata. Por gentileza, chame torre frequência 118.95, Foxtrot, tem um bom voo. 490. Salvador, muito boa tarde, TRIP 5490. TRIP 5490, boa tarde, contato radar, submantenha 200, saída MOM. Sente para o 200 na saída MOM, TRIP 5490. Terno, localizador. Do 2326, boa tarde, a porta marcadora externa vai estar travada. Força aérea 2733, sem livre pouso na 10, vento de 100 graus com o nome a nós. Para informação, temos um helicóptero da Marinha à nossa direita, em espera, aguardando para prosseguir. Está autorizado o pouso para Força aérea 2733, ao 0. É 5051, vai manter a espera nesse setor, aguardando para prosseguir para o cruzamento, ok? Tem o tráfego da Força Aérea na curta final da 10. 51, mantendo a espera. Marinha 5052, ciente. Repórter ingressando na CTR de Salvador. Sim, senhor. Lazaruno, boa tarde, prossiga. Confirma o controle? Guardião 01, taxi até o ponto de espera da Oscar, por gentileza, aguardando autorização para decolagem, ok? Lima Mike Fox, livre o sonar, chame quando pro táxi. Chané 6142, autorizado direto, Romeu Fox 018. Beleza, tem o tráfego da Oxanera a 5 milhas aproximadamente da cabeceira, ok? Certo, forma também, cara. Solo controlado, está de lado esquerdo, postada no 7. Solo controlado a 5-3, curva esquerda, no, tem livre frequência. Força aérea 2733. Eu, 6326, baixou o externo, baixou e travou. 6326, para informação, tem um helicóptero da Marinha à nossa direita em espera no final do eixo da cabeceira 35, não interfere com seu pouso. Tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus, com no 39. Livre pouso na 326. Já. Do 4462, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 1. Linha 5051, visual com tráfego da Oxanair na final? Visual com a Oxanair. Após o pouso do mesmo, está autorizado para prosseguir direto para o pátio militar. O vento é de 100 graus com 13 anos. Vai me reportar quando no solo controlado. 051, após o pouso, direto para o pátio militar, reportará no solo controlado. Zero, estou aguardando só a liberação do eixo da aeronave da Oceania do Fokker 100, ok? Segundo. 10 segundos, guardião, por gentileza. 126.85. Em livre decolagem, o vento é de 080 graus com 12 nós. Temos um helicóptero da Marinha no eixo da 35, não interfere com a sua decolagem. Afirmativa Lima mais Fox, o vento é de 100 graus com 12 nós, sem livre decolagem com proa nós. Marinha 5052, sim, mantenha-se em condições visuais, mantenha o corredor Veracruz, o número 500 pés, ajuste 90 no 1, reporte através de Paripe. Guardião 01, fora do solo, pro açu. Guardião 01, processo parado, tá bom, controle 119.8, até a próxima. 198, graças, até a próxima. Lima Mike Fox, existe sobrevoo sobre a base aérea, prossegue com proa norte, com proa de Buraquinho. Chama o controle, em Buraquinho chama o controle, em 119 decimal. Só de Buraquinho, evitando a base lá, 119.8, Lima Mike Fox, graças. Salvador, muito boa tarde, eu vi 5241, assistente de Leste, com autorização para a vitória conquista, aprovar a saída. Base 101, prossiga. Decolou de Salvador com destino a Lençóis. Guardião Verono solicita, quando possível, pro direto 300. Guardião 01, ciente, mantém-se em condições visuais, corredor a chão, no meu pé. No meu pé, Guardião Verono. Neto, assim que eu tiver o seu plano na minha tela, eu chamo o seu para cópia, o 5421. Abra a DTC, graças a Deus. Marinha 5054, prossiga. Marinha 5054, ciente, mantenha-se em condições visuais, é posse cruzando através de Veracruz. Ajuste em Salvador, no 091. Sané 6142, chame Centro Recife na frequência 126.85. 2685, 6142. Controle Salvador, boa tarde, eu Lima Mike Fox, vertical de Buraquinho, pro de Praia do Forte, transfere. Bom, Roberto. Controle, o Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Autoriza pro 300, da Prevent. 119.8 Fox. 119.8 Fox. Por após direto, vitória da conquista. Controle 120, correção. Controle 119, decimal 8, 119, decimal 8, torre 118, decimal 95. Transponder 5064, triple 5241. Edil 200, VCC, decolada 10, curva direita, saída Arbor, 198, 8952, 5064. 5064, desenvolvimento correto, 35241. No pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento. Já 01, confirme em estimado de pouso. Controle Salvador, eu vou passar até dois. Prossiga. Gente, né, eu poderia confirmar se aqui outra vez na nossa posição é Bom São Paulo? Afirmativo, azul 4462.